Dalimar, comandante de Avenida 100, minha frente. Avenida 100, Dalimar, comandante de Avenida 100, minha frente. Quatro, mantenha 3 mil pés, chame sinal Salvador, 118 decimal 95. Uno nove decimal 8, confirmado. Xaner 6200, para sequenciamento, curve à esquerda, proa 340. Xaner 6200. 1 milímetro externo. 1561, continua a aproximação, reporta visual com campo para informação, pista molhada, chuva leve. Ciente, 1561. Curve à esquerda na proa 140, autorizado final, INS X-Way, pista 1-0. 140, autorizado final, pode descer nesse atento? Conferência com solo afirmativo. Nesse atento, então. 6200, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, proa 340 nessa proa, está livre do localizador, se você está descendo. 6200, ainda não, desça, mantenha 4 mil pés, intercepte proa 340 e chame final 119, decimal 8. Final 8, 62 para sequenciamento, mantenha proa 360. 561 no livre pouso, piscina 0, vento 1, correção vento 230, grau 05 no. Pouso autorizado, não no 0, voo no 561. Radial 280, Salvador. 380, Salvador, em 49, agora começaram a vetorar, mas está de férias, está com o vetorador ou não? Mantiver vetoração para final ILS X-Ray, Oceania 6200. Confirmei a intenção é aproximar, o Oceana 6200. Gente, curva à direita, agora curva à direita, proa 0, proa norte, o limite é a radial 287 de Salvador, desça para 3 mil pés, o Oceana 6200. Escuta, Salvador, com um teto de 1.700 pés, visibilidade de 3 mil metros, chuva leve. Obrigado. 1864, curva esquerda, proa 190, limite localizador. Esquerda 190, 1864. Localizador, até 3198. 3198, chame Torre, Salvador, em 1.895. 1895, para informação, tem uma camadinha ali, mas dá pra avistar daqui. Graças. Xaner 6200, curva direita proa 070 para interceptar o localizador. Direita 077 para interceptar o localizador. 307 com 4 mil metros de visibilidade e chuva leve sobre o campo. E aliás, sexuei pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 140, reportará estabilizado, autorizado de alerta, do 1864. 6255, desse mantém a nível 060. 060, né? 6255, pro norte. Bono 162, desse mantém a nível 050, chame final 119, decimal 8. Zero, o limite localizador desse para 4 mil pés, QNH 1-0-1-8. 0-1-8, vovô. Falou Salvador, boa tarde. Vovô 1561, boa tarde. Cássio Alfa, repórter André Vieira. Chegada desse mantém nível 070, quando no ideal. Xaner 6255, desse mantém nível 050, Altímetro 908, chame agora sinal 119.8. Sinal 050, sinal 119.8, chame 6255. 300, desça para 2.000 pés, autorizado, sinal ILS X-Ray, pista 1 na tela. 2.000, sinal ILS, Salvador, chame 6255. Chame 6255, mantém ainda presente proa, desça para 4.000 pés, Canadão no céu, nós. Para 3.000 pés. Sabe do jogo, 1864. 1864, chame Torres, Salvador em 1.8, decimal 900. 1895, boa. Boa. 1862, corre direito pro 090 para interceptar o localizador. Ente 1864, continua a aproximação, aguarda a pista livre, reporta visual com campo altímetro 1018. Reportará 1864. 28, solo 37, livre à direita, chama solo em 120 desse correção. 121 desse 19. 1298, 1219. 1219. Curve à direita, na proa 040, o limite radial 290 de Salvador. Direita, proa 040, passo para 290 de Salvador, 210 nós, descendo ao 4.6257. Alfa do DF 03. Alfa do DF 03. Alfa do DF 03. Sou 710, 1864. Pente 1864, livre pouso, piscina 0, vento 200 graus, 069. Livre pouso 1-0, gol 1864. Salvador, Xané 6200, LS10. Xané 6200, número 2 para pouso, continua a aproximação, reporta visual com campo, altímetro 1018. Zará 6200. O número 62, desce para 2.000 pés, autorizado final, e alinha X-Ray, pistão na zero, reporta estabilizar no localizador. Para Torres? 207, mantém ponto de fé. Mike, as auxiliares prosseguem. 64, solo 39, livre à direita, chama solo em 121, decimal 9. Livre à direita, 219. Azul 4207, não escuta? Decimal 95. Chané 6255, desce para 2.000 pés, autorizado. Final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2.000, autorizado X-Ray, 1-0, reportar no localizador. O Chané 6200, confirma o visual? Confirma o 6200? Confirma visual com campo? Não, negativo. Sim, tinha ponte com o visual. Zero. Sete, nove, zero. Esse 0, vem por isso, 5, 8. Já falando aqui pelo 0, o primeiro que vem esquerda, na subida Cuca, transição Aracaju. Aciona 5, 4, 2, 1 e o controle 1, 2, 0, desceu, hein? Visual a 900 pés, acho que não é 6200. 6200, tração do avistado, pista molhada, livre pouso, pista 90, vento 200 graus 089. Livre pouso, pista 10, pista molhada, acho que não é 6200. Agora com visibilidade 4 mil metros e o teto de 900 pés. 6255 CN, graças. Acertar agora o localizador. Tente o chinamento 255, perto de aproximação. Chame a torre Salvador em 198 decimal 95. 2295, 6255. Torre Salvador, bom dia, Chané 6255. Continua 6255, bom dia, continua a aproximação, número 3 para pouso, reporta visual com campo. Reporta visual com campo. Altímetro 1018, Xana 6255, para informação, a pista se encontra molhada. 18, a pista molhada, 6255, obrigado. 082, acena identificação, chegada na área, desse mantém nível 050, altímetro 109. 6200, solo 42, livre à direita, chama solo em 121 decimal 9. 219, à direita, chama 6200. A direita vai manter controle por quantas milhas, Mike, abre o leste. Gente, reporta o término de vídeo, Mike, abre o leste. Gente, confirma o teto que avistou? É, 800 pés. Gente, 162, agora no Pistalipe. É, só 800 pés. Depois do gol, 1162. Vento 200 graus, 089, piscina 0. Vem lá, teve o posto, piscina 0, gol, 1162. Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 04. Ou 1162, solo 45, livre à direita, chama solo em 121 decimal 9. Relativo, direita, 1209, com 1162. Passando externo, baixado travado, achando 6255. Aguarda pista livre 6255. Ah, não pode confirmar o vento? 200 graus, 099. Obrigado. Manquete Delta, 1.000 pés direto para o Itapuã, reposta através de Tuaçu, formam as condições de aeródromo 900 pés de teto com 4.000 de visibilidade e chuva leve de campo. Sim, minha mãe quer cuidar. Mas quer cuidar com fim para o controle? 1162, ingressa alto, consegue até o Anjo de Leste. Maquiaco Delta, Marinha 7069, module-o para manter sob condições visuais, informe as condições do aeródromo 900 de teto com 4 mil de visibilidade. Gente, Maiteco Delta, confirme por favor para o controle com a Marinha 7069, qual foi o local de pouso, procedência e destino? Gente, obrigada Maiteco. Solas 4, 7, livre à direita, chama Solo em 1219. Direita, Solo 1219, 6255. Livre de colagem, pistola 0, vento 190 graus 08. Papa Romeo Kilo, Papa Mike, vetorança para esse conhecimento, curva à esquerda para o 015, seu limite, radial 270, Salvador. Mativo. ...4082 para interceptar o localizador. Mantenha presente proa, proa 050, azul 4082. Aqui é mantenha da proa, azul 4082. Marinha 7069 na escuta do controle. Marinha 7069 está mantendo 500 pés. 207, decolador 50, chama controle 120, desse 18 bom. 208, bom dia, Sarita, 4207 azul. Braxé, Marinha 7069. Mativo, 500 pés via litoral, Marinha 7069. Correto, para acionamento, impacto, correio 1 no 8, 95, a gente agora no 0 no 8, até ele matar o movimento. 0701. Azul 4082, informo para a posição de 10 horas, 4 milhas, rumo norte, um helicóptero, um Eco Charlie 45, está mantendo nível 050. Afirmativo, tenho mesmo, não esquece, pode descer o 4082. Sim, checkpoint quando o próximo para o decote. 1-09. Papa Romeu, Kilo, Papa Mike, disse para 3 mil pés, altímetro 1-0-1-8. Papa Mike, desça para 3 mil pés, altímetro 1-0-1-8. O 9962, essa é a identificação, chegada na área, se mantém em nível 050, altímetro 1098. O 9962, autorizado para o editado. Quieto, Juliette, mantenha 4 mil pés ainda na proa de bomba. Papa Romeu, Kilo, Papa Mike, a 18 milhas oeste de Salvador, retoma navegação voando na proa de Duna, Kilo, Papa Mike. A 18 milhas, retoma navegação, proa de Duna, Kilo, Papa Mike. Azul 4082, nessa proa autorizada, se você para o localizador, reforço estabilizado. Quatro dois zero sete, controle. Você, 4207. 4207, apreendido do centro Recife, sob restrição nível 360. Em caso de falha de comunicações, considere o 360 como final. Ok, está restrito 360, se falhar vai manter como final azul 4207. Firma. Mike, Eco Delta, controle. Fazidal com a aeronave da Marinha, agora sua posição de 9 horas, 4 milhas. E a litoral está mantendo 500 pés. Mantenha a regra de voo visual, 500 pés, reposta para o ar, trânsito para a sua Pituba, aeronave da Marinha, mantendo também 500 pés, seja atento, mantenha a separação visual, mais que é o Delta. 7059, aeronave aí à sua frente, passou já a Pituba, está na lateral e da boca do rio, mantendo 500 pés, prosseguindo para Salvador, é um Serra Quilo 76, se corta, 76. Azul 4207, suba restrita nível 360, chame Centro Recife 9251, alternando no 3395. 360 restrito, com o Centro Recife 251, 3395. Uma boa, senhorita, 4207. Azul 4082, chame Torre 198, 1095. 1095, uma boa tarde. Quer que estivesse autorizado para hoje pelo. Papa Romeu, Kilo, Papa Mike, desça para 2 mil pés, reforço estabilizado no localizador. Eu tenho para descer, vai reforçar estabilizado no localizador, e para voltar. Quer que o Delta Torre no 8, de cima 95. Eu 7069, chame agora a torre, 98, decimal 95. Torre, mas até que o dia fica bom. Já tem a ponte na minha escuta da torre? Gente, mas que cuidado, tem condições de prosseguir para o farão no site com base à direita? Afirmo base pela direita do Anosite com circuito não padrão, com curva pela esquerda. Reporta nacional do Anosite virizando, por gentileza. Papa Mike, completa aproximação, torre 98, decimal 95. Torre 98, decimal 95, tira Papa Mike. 09, o drink vai com o voo. 92, fala 57, livre direito, chama só em 121, decimal 9. Com 9 a 2. Delta autorizando o pouso ao 7, vento 180 graus, 089. Delta. O Kilo Papa Mike, a intenção é pousar no 10 mesmo, confirma? Negativo, é prosseguir para pouso na 17. Então, reporte para o cancelamento do plano de voo IFR. Reportará. O Marinho já está através dele, pode ser. Ok, Marinha 7069, ciente visual com tráfego, da presente autorizado pouso direto na taxiway Oscar, a taxiway de acesso ao pátio militar, correção, taxiway hotel, evite sobrevoos de aeronaves e viaturas no solo, ok? Fique atento ali com a aeronave da Gol, que está taxiando ali, na, correção, a aeronave da Azul, que está taxiando na Alfa, evite sobrevoo dessa aeronave e pouso direto na hotel, Marinha 7069. Está aproximando direto para a taxa em hotel, para visual, coronavírus, táxi, 7069. Você ingressa na bilhete 08. Então, confirmando, sem contato com a comunicação, sem contato com não contato antes, não contato também com a carta, mais apuradamente, Espero 69, gente, ao estacionário de frequência. Polo 01. Eu estava duas que vai para o cancelamento, para a foto para a 1017. Eu vou passar a Mike, autorizado, cancelado ao 01 no reporte na final da 1017. Para a final da 1017, aquilo que eu vou passar. Eu vou passar a Mike, base pela direita da 1017, reporte na final. Base pela direita da 1017, reporte na final, aquilo que eu vou passar. Mike Eco Juliette, vetoração para sequenciamento, direita 220, Mike Eco Juliette. Direita 220. Direita 220, Mike Eco Juliette. Temo, seu limite radial 270 de sua volta. Mike Torre, clareza 2. Isso, para Mike final, 17. 105/5, aguarde para prosseguir o táxi. O no site 90, livre NA e decolapso no 0, vento 190 graus 089. Vamos lá, final do site. Gente, que livre pouso, reporta quando eu falo controlado, vento 190 graus 089. 190, 08, reporta controlado, do lado 02, livre frequência, Marinha. 0050. Não, não. Reporte para o táxi, confirma da call down no 0? Sim, te nome bem aqui, Mike. Kilo Papa Mike, solo 02, autorizado o parte do GRE, reporte correção quando em solo controlado, livre frequência. Quando ao estacionar em frequência. Que é com Juliette, desça para 2000 pés, altímetro 1098. Tráfego que o precede na aproximação 7 milhas à sua frente, um Boeing 738. Sim, você está aqui, viu? Aí, 2000 pés, confirmado. Tiago Juliette, 1612 de milhas oeste de Salvador, reassuma navegação na proa de Duna, está autorizado a final e ele é que repita na 0. Está 962, passa Duna, completa aproximação, torre 98, decimal 95. 198, decimal 95, 962. Confirma para a torre. Zero de plano. Para uma boa tarde com 962, estabilizando ILS da 1-0. Confirma para a torre. 962. Pelo 962, continua a aproximação, é porta visual com campo. Que é a vista da presidente aqui 962. Gente, agora de autorização de voo. 1790, decolada 03, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Voo 1962, para sul já avistado, livre pouso, piscina 0, vento 190 graus 08. Livre pouso 90962. Mac, como é que reporte na interseção lógica? Quero 1-8. Livre da restrição, 2-1. Termo. Mike F. Juliette, passador na completa aproximação, torre no 8, decimal 95. Torre Salvador, papai Romeu, Mike F. Juliette. Mike F. Juliette, continua a aproximação. Reporta passando externo, baixado e travado. Confirma a intenção de pouso 10 no 7. Inicialmente 10, cara, eu tô visual ainda não. Gente, Mike F. Juliette, reporte visual com copo. Gente, reporta lá. 1864, informação a sua incorreta, aguarda cópia número 2, prepara subida pro Caracaju, comissão. Pro Caracaju, Paracaju, o Golfo 790. 790, aguarde, coordenação, hotel 3. 962, fala 07, livre direita, chama só em 121, decimal 9. Direita 219, 1962. Bom dia, 9962, bom dia, Alfa Juliette, peguei 10. Alfa Juliette, peguei 10, 9962. Chiné 62, número 3, por favor. Que jolie. 1790, chame Centro Recife, corre BN direto para o de Aracaju. Frequência 2685, alternando 95, decimal 45. 18, Nossa da bata, senhora. Sim. Posso passar no rosto do plano? Meu colega Cristo do Zero, o primeiro curva direita da subida da El, linha da Norte, do Ascenda 6465, controlando 20, decimal 1. A 3804, essa identificação chega na Mari, e se mantém em nível 0620, altímetro 1098. Mike, passado travado, Mike F. Juliette. Mike F. Juliette, tráfico avistado, livre pouso, pista no site, vento 200 graus, 079. Gente, Juli. Eu tenho um controle de voo aí pra Utilizado Guarulhos, no nível 340, via pedido 10, crise e pedido 16. Decola da pista 10, com primeira curva direita, na subida da El, Leda e Bótico. Controle 120 de sinal 8, aguarda apenas para a posição de coordenador de campeão. Aqui é com Juliette, no solo agora aos 1-1, está autorizado backtrack, reporte livrando a 1-7. November Yankee Mike está condicionado, o trapo que pousou agora na 17 vai liberar na bata. Após a passagem do mesmo à sua esquerda, está autorizado a ingressar via pista, alinhar e manter e me chamar quando pronto para a decolagem da 17. Utilizado Galeão, número 360, via 1-0, desmarque, passa com a nova do plano. Decola da 1-0, primeira curva à direita, na subida da El, Leda, Notivan. Aciona 5-4-1-2 e controle 1-0, desmarque. Uma olhada. Autorizado, ponto 5-0, 3-2-1-2. No 4076, velocidade do critério. No 4076, após o desça para 2 mil pés, altímetro 1909. Alfa, partindo Juliette. Alfa, Juliette. Na 32 é o mesmo. November Yankee Mike decolou aos 1:06, curva agora à esquerda, está autorizado o cruzamento do campo, reporte eixo da 1-0-28 livre. Autorizado o cruzamento da pista de eixo do segundo centro, protector em controle 1-0-28. Yankee Mike, está autorizado o cruzamento do eixo da 1-0-28, aguardando para transferência. Yankee Mike, ciente. Corredor forte, chamarei controle 120, decimal 8, November Yankee Mike. 04, controle. Pode passe, desça para 3000. Pode, desce para 3000, pode descer para 0.0. Pesada. Por favor, boa tarde, patatão do November Yankee Mike, circulado, seu 1.7. November Yankee Mike no meu pé, corredor forte na escuta do controle. Corredor forte, 1.10 na escuta do controle, November Yankee Mike. Zona 556, linha e decola, pista 1-0, venta de 1.70 graus com 9.9. Tripe 5220, controle, escena e identificação, na proa de estado para interceptar a chegada a Mari, reporte quando no ideal dirigido. Número 3 na aproximação. Está desviando um pouco à esquerda para evitar por no 3, November Yankee Mike. November Yankee Mike, controle excelente. 1-0, máximo, após conforme a rota do plano de voo. Decolando a pista 1-0, no primeiro curso à direita na subida da El, Leda, Mótico. Aciona 5-4-4-5 e controle 1-0, pessoal. 8 milhas para frente. ILS 4076. Azul 4076, completa aproximação, torre 98, decimal 95. 18945 4076. 6254, apenas com o código 2445, ok? Boa tarde, Azul 4076, para 2 milhas para o centro. 4076, muito boa tarde. Continue a aproximação. Reporte quando visual com campo. Já está visual com a pista, 4076. Reporte baixado e travado. Dois, autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Para o nível 360, saída dial. 360, dial. Exato, 3804, chame Torres Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado. Senhor Salvador, uma boa tarde, azul 5011, passando 220 para 1507. Boa tarde, azul 5011, acione a identificação de sua via, chegada a Mari para o nível 060, QNH10017. Até 6000, o azul 501 no primeiro dia. DCP 520, DCP 520, desça para o nível 050. 050. Mantenha a posição em aguardo, tá? 3895. O 4076, no solo agora aos 24. Livre à direita e chame solo em 121, decimal 9. Debreche, reporte para descida, o novembro é Oscar Romeu. O QNH em Salvador, 1017. 3804 no solo, aos 27, Libra direita, 121, decimal 9. 219, já 3. Solo 73204, bom dia. 73204, teste de alfa, em posição antes da Juliana. De alfa, aguarda a gente. Salvador, total 9894, bom dia. Dia total 9894, acione a identificação dessa via chegada mais para o nível 070. O QNH 1017 em Salvador. Descendo via até o 070 com a 1017. 1556, chame o centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. 3395, boa tarde. Boa tarde. Desça via para 2000 pés, Kenegal 1017 autorizado. Final ILS X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Controle boa, TAM 3895, decolou o perfil do Tadael. Boa, TAM 3895, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340, Lisaria, Prodileda, ou alguma outra boa pra adiantar? Leda, é 3895. Prodileda. Só mandando um dia do Cátio Cátio Cátio Cátio Cátio Cátio. Azul 5011, desça via inicialmente para 3000 pés, Kenegal 1017. Essa via até 3000 pés, com 1017, Azul 5017.